Você tem tudo, você tem tudo de flor. Você tem tudo de rosa, o jeito, o perfume, a cor. Menina, você tem tudo das aves de arribação. Tem tudo de uma andorinha. Vai embora, fim do verão. Menina, você tem tudo, tem tudo para ser minha. No entanto, vive fugindo, ó minha rosa andorinha, ó minha rosa andorinha. Thank you.